deixou uma luz acesa. Você beijando a minha boca, até de manhã, até de manhã. Princesa, duvido que você me esqueça, fazendo amor até o amanhecer, yeah, yeah, yeah. Você chegou pra somar, eu cheguei pra resolver. Deixa a música rolar e a nossa chama acender. Até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã. Você e eu fazendo amor, bebendo mais, fumando em paz, é. Até de manhã, você e eu procurando um bom lugar pra relaxar, olhando o mar, é. Qualquer momento contigo se torna eterno, baby. Quero que seja sincero, me dizer o que sente. Acho que nós precisamos desligar um tempo sem relacionamento, viver cada momento. Precisa, deixamos a luz acesa. Quebramos essas regras frágeis, transamos em várias cidades. Só sei que o seu cheiro ficou debaixo do meu cobertor. E hoje acordei pensando em nós. Me diz qual vai ser depois do rolê. No mar, só nós dois, sei lá. Espero você me ligar no outro dia. Bebendo e fazendo amor, brindando e rindo. Nós deve se conhecer de outra vida. Por favor, mande um sinal, minha menina. Deixando a luz acesa. Você beijando minha boca, até de manhã, até de manhã. Princesa, duvido que você me esqueça, fazendo amor até o amanhecer, yeah, yeah, yeah. Você chegou pra somar, eu cheguei pra resolver. Deixa a música rolar e a nossa chama acender. Até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã, até de manhã.